Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Tá chegando no seu rádio Central do Sertanejo. É sexta-feira, é carnaval. Que maravilha! Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz e hoje comandando o Central do Sertanejo especial de carnaval. Grandes sucessos você vai curtir aqui nessa sexta-feira, que é o primeiro dia do carnaval em todo o Brasil. A folia começa e começa aqui no Central do Sertanejo também. Hoje, sexta, segunda e terça, você vai conferir especial de carnaval só com músicas agitadas, sertanejos universitários aí, que tá fazendo maior sucesso em todo o Brasil, tá rolando no verão, são as músicas do verão, você vai ouvir aqui, e é claro, as músicas do carnaval, né? Você não pode perder. E eu tô convidando você, meu amigo, minha amiga, para não desligar o rádio, para aumentar o volume, porque muita música boa vai passar por aqui. Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz e já começo o nosso Central de Sertanejo. É carnaval com Alex Ferrari, Peguete. Pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda que nem chiclete. Pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda que nem chiclete. Central do Sertanejo. Isso é Alex Ferrari. Ela quer namorar, eu quero só ficar. Mas ela não entende que não vai rolar. Mas ela é louca, fora da casinha. Se dou um fora nela, ela fica piradinha. Mas ela pira, fala que não é peguete. Mas ela pira, me chama de cafajete. Fica louca, quando chamo ela de peguete. Quando chamo ela de... Pega, pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda que nem chiclete. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda que nem chiclete. Ela quer namorar, eu quero só ficar. Mas ela não entende que não vai rolar. Mas ela é louca, fora da casinha. Se dou um fora nela, ela fica piradinha. Mas ela pira, fala que não é peguete. Mas ela pira, me chama de cafajete. Fica louca, quando chamo ela de peguete. Quando chamo ela de... Pega, pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda que nem chiclete. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda que nem chiclete. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda que nem chiclete. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda que nem chiclete. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio, a mulherada tava em casa. Fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada. Chega aí, moçada. E já dizia meus amigos, ser solteiro é mais gostoso. Tem festa toda hora, que vier pra mim é pouco. Eu tô largado, tô mal acostumado. Me botaram anel no dedo, ainda me chamam

levanta um copo de uísque, olha pra ela e diz: eu sou cachorrão. Levanta um copo de uísque, olha pra ela e diz: eu sou cachorrão. Au, au, au, au, au, au, au, au. Vou te mostrar meu vestido animal. Au, au, au, au, au, au, au, au. Vou te mostrar meu estilo animal. Que no outro dia eu não ia te ligar. Era só um lance, coisa de momento. Mas virou chiclete, desse jeito eu não aguento. Tive na festa, tomando cerveja. Levantei o copo, te chamei pra minha mesa. Quero ver! Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz: eu sou um cachorrão. Levanta o copo de uísque, olha pra ela. Eu sou cachorro. Comigo, comigo assim. Au, au, au, au, au, au, au, au. Vou te mostrar meu estilo animal. Vem. Au, au, au, au, au, au, au, au. Vou te mostrar meu estilo animal. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz: eu sou cachorro. Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz: eu sou cachorro. Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz: levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz: eu sou cachorro. Diego e Diogo na balada, vem pra cá. Vai descendo até o chão, que hoje o bicho vai pegar. Au, au, au, au, au, au, au. Vou te mostrar meu estilo animal. Au, au, au, au, au, au, au, au. Vou te mostrar meu estilo animal. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Hoje tem festinha, festinha lá em casa. Tô chamando as gatinhas, tem tequila na parada. Hoje tem festinha, é tudo curtição. Mulherada de biquíni vai descendo até o chão. Habilitaram o cara da balada. Todo fim de semana tem festinha lá em casa. É tudo liberado, a piscina é da galera. Tem mulher pra caramba e se piscar pra mim já era. Hoje tem festinha, festinha lá em casa. Tô chamando as gatinhas, tem tequila na parada. Hoje tem festinha, é tudo curtição. Mulherada de biquíni vai descendo até o chão. Hoje tem festinha, festinha lá em casa. Tô chamando as gatinhas, tem tequila na parada. Hoje tem festinha, é tudo curtição. Mulherada de biquíni vai descendo até o chão. Tem mulher feia, eu tô no paraíso. Aqui a casa treme, é só automotivo. Aqui começa cedo e não tem hora pra acabar. Com Danilo Carraro, o bicho vai pegar. Hoje tem festinha, festinha lá em casa. Tô chamando as gatinhas, tem tequila na já me habilitaram, o cara da balada. Todo fim de semana tem festinha lá em casa. Aqui começa cedo e não tem hora pra acabar. Com Danilo Carraro, o bicho vai pegar. Hoje tem festinha, festinha lá em casa. Tô chamando as gatinhas, tem tequila na parada. Hoje tem festinha, é tudo curtição. Mulherada de biquíni vai descendo até o chão. Hoje tem festinha, festinha lá em casa. Tô chamando as gatinhas, tem tequila na parada. Hoje tem festinha, é tudo curtição. Mulherada de biquíni vai descendo até o chão. E daí? Quer saber quem é o cara? O cara da festinha sou eu, Danilo Carraro, fazendo a festa com vocês. Central do Sertanejo. Piripipiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripipiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Vai! É Gabriel Valim. Ela não anda, ela desfila. Quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar. Mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha. Ela desce do salto, a gatinha perde a linha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Ela tá doidona, fora da casinha. Ela não anda, ela desfila. Quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar. Mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha. Ela desce do salto, a gatinha perde a linha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Piripipiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Vá! Sertanejo. É fim de tarde, roupa molhada, banho de chuva, eu e você correndo na rua, andando de mãos dadas. Tá ficando escuro, mas tá tão gostoso que não dá vontade de voltar pra casa, pra casa. Fica mais um pouco, vem aqui me beijar de novo. Quero te amar de madrugada, eu quero. Fica com você, não consigo controlar. Não paro de beijar, nem preciso te dizer. Eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. Eu quero, fica com você. com você, não consigo controlar, não paro de beijar. É preciso dizer, eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. É coisa linda, canta pra mim, Cláudia Leite, beijo Gu. É fim de tarde, é fim de tarde, roupa molhada, banho de chuva, eu e você correndo na rua, juntinhos de mãos dadas. Tá ficando escuro, mas é tão gostoso que não dá vontade de voltar pra casa. Fica mais um pouco, vem aqui me beijar de novo. Quero te amar de madrugada. Eu quero ficar com você, não consigo controlar, não paro de te beijar. Eu preciso te dizer, eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. Eu quero ficar com você, não consigo controlar, não paro de te beijar. Eu preciso te dizer que eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. Eu quero ficar com você, não consigo controlar, não paro de te beijar. Eu preciso te dizer que eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. Eu quero ficar com você, não consigo controlar, não paro de te beijar. Eu preciso te dizer, eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. Valeu, Gustavo Mioto. Eu gosto, eu gosto de você. Eu gosto de você, Gustavo Mioto e Cláudia Leite, aqui no Central do Sertanejo. Gabriel Valim, Piradinha, também passou por aqui Danilo Carraro, Festinha lá em casa, Diego e Diogo Cachorro, Conrado e Alexandro, Caminhão Pipa, Bruninho e Davi, Se Namorar Fosse Bom, e Alex Ferrari Peguete. Tudo isso aqui no Central do Sertanejo, especial carnaval, especial verão. Hoje, primeiro dia de carnaval, né? No Brasil todo, você curtindo aí só os principais sertanejões universitários desse carnaval. E por falar em coisa de qualidade, né, que tá fazendo sucesso em todo o Brasil, inclusive ele vai estar em vários pontos pelo Brasil fazendo o carnaval da galera, Gustavo Lima, Solto na Night, fechando aí a nossa primeira sequência. Tô ligada 220, meu celular não para, mensagem tá chegando. Até de madrugada elas tão me ligando. Tô por o veneno, tô chegando moendo. Treino carteira tão bom pra mim. Entrei pra academia, corpinho tá sarado. Todas tão me querendo, tô ficando comentado. Jogando meu deserto, tô tranquilo, tô sereno. Me deu moral, já era, tô mexendo, tô mexendo. Então, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô moendo. E oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, beijo, eu dou é na mamãe. Eu quero é oh, oh, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô moendo. E oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, beijo, eu dou é na mamãe. Eu quero é oh, oh, oh. Toda hora tô ligada 220. Meu celular não para, mensagem tá chegando. Até de madrugada elas tão me ligando. Tô por o veneno, tô chegando moendo. O trem nunca teve tão bom pra mim. Entrei pra academia, corpinho tá sarado. Todas tão me querendo, tô ficando comentado. Choveu no meu deserto, tô tranquilo, tô sereno. Me deu moral, já era, tô mexendo, tô mexendo. Então, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô moendo. E oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, beijo, eu dou é na mamãe. Eu quero é oh, oh, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô moendo. E oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, beijo, eu dou é na mamãe. Eu quero é oh, oh, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô moendo. E oh, oh. Ai, ai, ai, não mexe comigo não, menina, pelo amor de Deus. Bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô moendo. Oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, deixa eu doer na mamãe. Bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô moendo. Oh, oh, bora, bora. Se tá bom, fica melhor, deixa eu doer na mamãe. Eu quero quero é ó. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo na sua sexta-feira de carnaval, tocando só sucessos do sertanejo universitário nesse carnaval que chegou, que maravilha, né? E em ritmo de carnaval, Zé Ricardo e Thiago lançam um vídeo de Palmada na Danada. Na enxurrada de músicas pré-carnavalescas do sertanejo universitário, essa pode ser uma das apostas mais bem-sucedidas. E digo o motivo, não tem nada de sertanejo, ou seja, poderia ser gravada por qualquer uma das bandas ou artistas que se apresentam no circuito da Barrondina, o mais famoso bombado em Salvador. Palmada na Danada é uma nova canção de trabalho de Zé Henrique e Thiago, dupla que chegou na Talismã, escritório de Leonardo, junto com Cristiano Araújo, que teve curta passagem por lá. A dupla ficou e ganha mais espaço a cada dia que passa. A música segue o mesmo estilo do brincalhão Jovem Pode ou Não Pode, recente sucesso da dupla. A música é engraçada e divertida, é um chicletinho e vai ficar na boca da galera. E é sucesso nesse carnaval, Palmada na Danada. Ela quem deu mancada, sua nega te deixou, trocou você por outro cara, cola logo em mim, larga de ser otário. Vem comigo pra balada, vem dançar com a mulherada. Vem comigo pra balada, vem dançar com a mulherada. Vem comigo pra balada, vem dançar com a mulherada. E a gente vai ensinar pra você, o negócio é assim, ó. Pega a loirinha e pá, pega a morena e pá, pega a ruivinha e pá, palmada nada nada. Pega a morena e pá, pega a loirinha e pá, pega a ruivinha e pá, palmada nada nada. E foi assim que eu dei a volta por cima. Eu peguei a morena, ruiva e a loirinha. Tiaguinho, sua mulher te traiu. Ela quem deu mancada, sua nega te deixou, trocou você por outro cara, cola logo em mim, larga de ser otário. Vem comigo pra balada, vem dançar com a mulherada. Vem comigo pra balada, vem dançar com a mulherada. Vem comigo pra balada, vem dançar com a mulherada. Zé Ricardo te ensina pra você assim, ó. E pega a loirinha e pá, pega a morena e pá, pega a ruivinha e pá, palmada nada nada. Pega a morena e pá, pega a loirinha e pá, pega a ruivinha e pá, palmada nada nada. E foi assim que eu dei a volta por cima. Eu peguei a morena, ruiva e a loirinha. Cante alto e bate na palma da mão. Pega a loirinha e pá, pega a morena e pá, pega a ruivinha e pá, palmada nada nada. Pega a morena e pá, pega a loirinha e pá, pega a loirinha e pá, palmada nada nada. Pega a loirinha e pá, pega a morena e pá, pega a loirinha e pá, palmada nada nada. Pega a morena e pá, pega a loirinha e pá, pega a loirinha e pá, palmada nada nada. Central do Sertanejo. Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora, fala e nós namora, fala e nós namora. Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora, fala e nós namora, fala e nós namora. Deixa falar, meu bem, o povo vai falando e eu vou te amando. Aí cê volta lá. É melhor ficar comigo do que mal acompanhada. Sei que tão falando que sou vagabundo e não vale nada. Tudo conversa fiada, tudo piada. Se eu vou ficar nervoso com esse bando de beijoso que não tem freio na língua e o povo tá que fala. Fala e nós namora, fala e nós namora. Fala que a fofoca deixa o mais famoso ainda. Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora. Fala e nós namora, fala e nós namora. Deixa o povo fala e nós namora. Fala e nós namora. Não acredite nessa conversa fiada. É melhor ficar comigo do que mal acompanhada. Sei que estão falando que sou vagabundo e não valho nada. Tudo conversa fiada, tudo conversa fiada. Esse bando de invejoso que não tem freio na língua e o povo tá que fala. Fala e nós namora, fala e nós namora. Fala que a fofoca deixa o mais famoso ainda. Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora. Fala e nós namora, fala e nós namora. Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora. Fala e nós namora. Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora. Fala e nós namora. Fala e nós namora. Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora. Fala e nós namora. Fala e nós namora. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. A Renatinha quando bebe fica louca. Eu tava de boa na casa do meu amor. Só por meia-noite, telefone tocou. Meu calafrio já comecei a suar. Esse WhatsApp ainda vai me derrubar. Mal entrei no carro, liguei pra Renatinha. Falei, você tá louca, vai cair minha casinha. Ela tá doidona, ela tá chapada. Se vem aqui que eu tô solta na balada. Renatinha, do jeito que tá, hoje faz meu teto desabar. Mas deixa cair, não tô nem aí. Vejo tequila pra ver lá dançar. Vai Renatinha, desce até o chão. Mexe a barriguinha no som do pancadão. Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. Desce Renatinha com o dedinho na boca. Vai Renatinha, desce até o chão. Mexe a barriguinha no som do batidão. Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. A Renatinha quando bebe fica louca. Nossa, Thiago, e eu gosto dela assim, bem Renatinha. Donizete, e esta tá louca, hein? Eu tava de boa na casa do meu amor. Mas por meia-noite, telefone tocou. Deu calafrio, já comecei a suar. Esse WhatsApp ainda vai me derrubar. Mal entrei no carro, liguei pra Renatinha. Falei, você tá louca? Vai cair minha casinha. Ela tá doidona, ela tá chapada. Disse, vem aqui que eu tô solta na balada. Renatinha, do jeito que tá, hoje faz meu teto desabar. Mas deixa cair, não tô nem aí. Deixa tequila pra vê-la dançar. Vai Renatinha, desce até o chão. Mexe a barriguinha no som do pancadão. Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. Desce Renatinha com o dedinho na boca. Vai Renatinha, desce até o chão. Mexe a barriguinha no som do batidão. Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. A Renatinha quando bebe fica louca. Tá louca, Renatinha? Vai Renatinha e desce. Mexe a barriguinha e desce. Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. Desce Renatinha com o dedinho na boca. Vai Renatinha, desce até o chão. Mexe a barriguinha no som do batidão. Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. A Renatinha quando bebe fica louca. Vai Renatinha e desce. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Essa música o Brasil inteiro já conhece. Eu quero ver todo mundo cantando assim na palminha da mão. Vai! Eu quero beijar na boca e tirar a sua roupa. Eu quero é te deixar louca. Eu quero beijar na boca e tirar a sua roupa. Louca de amor, louca pra amar. Eu não consigo me segurar. Louca de amor, louca pra amar. Eu não consigo me segurar. Pra cima, Brasil! Beijar na boca e tirar a sua roupa. Eu quero é te deixar louca. Eu quero beijar na boca e tirar a sua roupa. Eu quero é te deixar louca. Louca de amor, louca pra amar. Eu não consigo me segurar. Louca de amor, louca pra amar. Eu não consigo me segurar. Muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. Sem essa de querer ir embora. Muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. Sem essa de querer ir embora. Se o papo é ficar, deixa rolar. Quem sabe bate, fica e cola. Me beije, me abrace, deita e rola. Sem essa de querer ir embora. Eu quero beijar na boca e tirar a sua roupa. Louca de amor, louca pra amar. Eu não consigo me segurar. Louca de amor, louca pra amar. Eu não consigo me segurar. Muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. Sem essa de querer ir embora. Muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. Sem essa de querer ir embora. Se o papo é ficar, deixa rolar. Quem sabe bate, fica e cola. Me beije, me abrace, deita e rola. Sem essa de querer ir embora. Muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. Sem essa. Muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. Se o papo é ficar, deixa rolar. Eu não consigo me segurar. Me beije, me abrace, deita e rola. Sem essa de querer ir embora. Os dois violeiros, muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. Também passou por aqui Thiago e Donizete, Tá Louca Renatinha, Zezé e Luciano, O Povo Fala e Zé Ricardo e Thiago, Sucesso do Carnaval, Palmada Nada Nada. É o Central do Sertanejo, especial nessa sexta-feira de Carnaval. E por falar em Carnaval, a música está estourada em todo o Brasil, em todos os carnavais do Brasil, é o som do Michel Teló, Levemente Alterado. Levemente alterado, ei! Relaxa aí que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Porque água eu bebo em casa. Hoje eu vim aqui pra encontrar vocês. Vamos festar até amanhecer. E a noite apenas começou. E tá tudo tirando, tá tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo tirando, tá tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. É isso, hein? Tá tudo girando. Relaxa aí que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Porque água eu bebo em casa. Hoje eu vim aqui pra encontrar vocês. Vamos festar até amanhecer. E a noite apenas

falando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai, vai, e vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai, e vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim. Ela virou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. E eu vou dizendo assim, vai, vai, e vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. Vem! No potoque, potoque, potoque, potoque. Vem com o Léo Rodrigues na pegada do galope. Potoque, potoque, potoque, potoque. Vem cavalgar, vem! Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai, vai, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. Vem! É no potoque, potoque, potoque, potoque. Olha, segura gatinha, não sai do galope. Potoque, potoque, potoque, potoque. Segura gatinha, não sai. Na palmadinha não, na palmadinha não, na palmadinha. Vem na palmada, sou na palmadinha não, na palmadinha não, na palmadinha. Vem na palmada, sou eu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. Vem! Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai, vai, e vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai. E vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. No potoque, potoque, potoque, potoque. Vem com o Léo Rodrigues na pegada do galope. Potoque, potoque, potoque, potoque. Vem cavalgar, vem! Na palmadinha não, na palmadinha não, na palmadinha. Vem na palmada, sou na palmadinha não, na palmadinha não, na palmadinha. Vem na palmada, sou eu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. E vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. Vem! Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio.